Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde vamos analisar aqui a vitória e a goleada frente ao Boa Vista, vamos falar aqui também da máquina que tem sido o Vitória Oqueres e, obviamente, não vamos deixar de falar desta pausa para as seleções e do resto do campeonato que por aí vai chegar. Quero desde já pedir desculpa pela minha figura hoje. Mas a pessoa está a fazer dois trabalhos em simultâneo, portanto, é por causa disso que a figura hoje é o que é, mas obviamente é o que temos e o programa é em direto, portanto, fazemos com o que há. Equipa que ganha não mexe, obviamente, portanto, tirando o Amorim, que mexe assim umas duas ou três peças, eu nas minhas não mexo, portanto, obviamente, dar aqui as boas-noites ao meu painel favorito, ao nosso painel favorito, começando pelo Pedro Varela. Pedro, boa noite, bem-vindo a mais um Sporting 160. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos aqueles que nos vão ver e ouvir e que nos estão aqui em direto a fazer companhia. E já são muitos e de vários pontos do mundo. Já vou passar aí as mensagens. Vamos a isso. Acho que o Sporting continua bem. Se o Sporting está bem, nós estamos todos bem. Que é o mais importante. E vai ser um grande, grande programa. Está tudo bem por todo lado, continuamos a ganhar, é aquilo que interessa. Dar as boas-vindas também ao nosso comentador radiofónico favorito, o João Castro. João, bem-vindo também uma vez mais a mais um Sporting 160. Boa noite, minha querida. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Hoje é uma noite especial aqui em Gondomar, em Rio Tinto. Sinto aqui a presença do Guiocas muito por perto e, portanto, até pus aqui mais um pratinho na mesa à hora de jantar. Pudesse ser que ele batesse aí à porta para jantar. Ah, guarda na cave, Sim, o já ar está sabes. bom aqui em Gondomar. O ar respira-se realmente bem aqui em Gondomar hoje, especialmente. Mas já lá vamos falar do Guiocas. Deixa-me mandar aqui um grande abraço a dois companheiros da rádio que estão-nos a ver e, portanto, aqui muita responsabilidade para mim. O Nuno Santos, essa figura lendária da Aerosport e que trabalha também na Observador, e ao meu grande amigo também, Vítor Tomé. Portanto, hoje temos aqui a presença radiofónica em peso e, portanto, um grande abraço para eles e para todo o mundo, porque já estou a ver aqui comentários de Escócia, Bratislava, Geneve, Boston, França, Geneve, e, Boston, portanto, Ilha da Madeira, impressionante. se há programa que chega a todo mundo, realmente é este e é impressionante. E daqui a um bocado já está o nosso amigo também, José, da Austrália, portanto, Tipo, é realmente acorda e está aí, uma volta ao aparece aí. mundo. O João de Eu Matos, o gostaria João de ver de Matos. aqui alguém da Suécia também. Era interessante hoje termos aqui alguém da Suécia. Vamos ver. Olha, há muitos suecos que acompanham todos os jogos do É Jokers verdade, e isso é verdade. tem-se visto no Twitter. Portanto, não é surpreendente que algum dia apareçam por aqui. Ainda antes de avançarmos para o programa desta noite, obviamente dar aqui o obrigado aos nossos patronos, patreon.com/sporting160, podem apoiar este projeto. O pós-jogo e o pré-jogo do João e do Pedro está sempre por lá. Portanto, obviamente, acaba aqui por ser uma forma de apoiarem aquilo que a gente anda aqui a fazer praticamente todas as segundas-feiras há 7 temporadas. E havemos de chegar a 63, já dissemos isto várias vezes, que andaríamos sempre a falar dos mesmos temas, mas a verdade é que Jokers só há um. Pedro Varela, e pegando já no tema do jogo com o Boa Vista, Amorim mexeu aqui algumas peças, o jogo em Itália foi pesado, a derrota custou um bocadinho, houve ali jogadores que não estiveram no seu melhor, a lesão de Pote também obrigou aqui a mudanças no 11 titular, mas Jokeres é um animal, é um monstro em campo e ontem fez as delícias de todos aqueles que conseguiram ver o jogo e hoje conseguiram revê-lo. Sim, fez o Guiocas, fez o Paulinho, que marcou dois golos, fez o Nuno Santos, que também esteve bem, apesar de daqui a um bocado já falei um bocadinho sobre o Nuno Santos, porque ontem tive a oportunidade de ver o jogo ao Sulado Norte, também já vamos falar um bocadinho sobre isso, e é sempre engraçado ver como as pessoas. O Sporting provavelmente pratica o melhor futebol dos últimos 30, 40 anos, ou se não é o melhor, é muito próximo das melhores épocas que nós já vimos, e mesmo assim não se consegue perceber que as coisas têm uma lógica. Não quer dizer que funcionem sempre, claro que não funciona. Falhamos em Vila do Conde, falhamos em Guimarães, já, isso parece-me óbvio, mas é engraçado ver algumas das reações. Gosto muito sempre de apreciar esse lado, mas claro que Guiocas é um fenómeno, é o vídeo que tem andado a correr, e o Castro há bocado já me passou o vídeo, daqui a um bocado até posso voltar a pôr. Quando tu vês um jogador como aqueles a ir a Rio Tinto e os miúdos todos a... Era em Gondomar, não era? Era no estádio de Gondomar, João? É no estádio de Gondomar, no campo principal do Gondomar. Onde o Vitória Sport Clube, de Guimarães, subiu divisão quando desceu à segunda divisão. Engraçado, porque eu lembro perfeitamente esse jogo. Mas agora... Só uma coisa, eu diria que posso estar a enganar, 80% daqueles miúdos são do Futebol Clube Porto. Sim, não sou de esporte, era isso que eu ia dizer. O que é impressionante é que estamos perante um fenómeno que vai muito para lá do que é ser jogador de Sporting, e é algo que nós até já falamos aqui noutras alturas. Qualquer liga fica a ganhar quando tem bons jogadores, e nós somos o Guiocas. O Benfica tentou fazer o mesmo que o Di Maria, no sentido de retornar um jogador e também trazer qualidade para a liga, como o Porto tem outros jogadores, e isso não é isso que está em causa. E eu gosto sempre de jogar contra as equipas quando elas estão na sua força máxima. Claro que é isso que transforma também e ajuda a que a liga melhore. Agora, Guiocas é um fenómeno. Ontem até discuti um bocadinho isso, e tenho andado a falar muitas vezes isso com o Castro. Nós olhamos para o Guiocas e obviamente que o Guiocas, no sentido em que, da forma como arrancou, logo no primeiro jogo faz golos, obviamente quem marca golos tem sempre um... Aos dois qualquer minutos jogador que, e qualquer jogador que marca golos tem sempre maior preponderância que todos os outros, não é? Por todos os outros que fazem. Mas tu olhas, por exemplo, depois para o Willman, que foi um jogador que foi crescendo, e obviamente ainda ontem, quando ele foi substituído, ficou logo todo mundo ali a pensar, estávamos ali no lado norte, não sei quantos, então o Willman vai sair, quer dizer, também já não se vive sem o... no sentido em que, obviamente, são jogadores que trouxeram muita qualidade, e é impressionante como duas ou três alterações assertivas transformaram esta equipa do Sporting. É um bocadinho diferente da do ano passado, não muito, mas não muito no sentido, são duas ou três coisas, claro que fizeram muito, mas olha a diferença do que nós estamos a produzir este ano e do que produzimos o ano passado. Claro que Guiocas é um fenómeno que eu vou estar muito curioso para perceber como é que o Sporting vai conseguir segurar o jogador sueco. Era absolutamente fabuloso se acontecessem estas duas coisas, o Sporting ser campeão, ir à Liga dos Campeões, e o Guiocas ficar no Sporting pelo menos mais uma temporada. Era incrível. Acho que também podemos continuar já a olhar para o plantel do Coventry e ver se sacamos lá alguém. Entretanto, eles vão à meia-final da Liga da Taça de Inglaterra, até vão jogar contra o Manchester United, já em Wembley, na segunda vez que regressam a Wembley na sua história, e da primeira que foram, ganharam mesmo a competição ao Tottenham. A verdade é que tudo isto que está a acontecer com o Guiocas, a forma como a contratação, a explosão, e depois toda aquela paixão com o jogador, porque às vezes também os jogadores também ajudam, não é? E o Guiocas tem ajudado muito, é nas declarações, é na forma como... Repara, nós havia ali uma altura que os adeptos estavam um bocadinho mais afastados, havia ali aquela separação quase adeptos de claques organizados, ou grupos organizados, ou bancada sul, e em Alvalade especialmente, e o resto, não é? E vimos isso mais no início. E o próprio jogador muito rapidamente sempre teve um bocadinho à margem disso, sempre esteve ali muito próximo dos adeptos. Os adeptos também responderam muito rapidamente com cânticos, a utilizar o festejo que é tão característico dele, com as músicas. E de repente isto transformou-se num fenómeno. É um fenómeno que, obviamente, não passa despercebido a nós, nem ao resto do mundo, ou pelo menos o mundo europeu, digamos assim, o mundo europeu das grandes ligas, e que daqui a um bocado já vamos mostrar aí com o João e o Pedro, já prepararam aí uns dados muito interessantes. Mas é um fenómeno que não passa despercebido a ninguém, é impossível. E o homem realmente é uma joia de pessoa, tem esse aspecto, não só de profissional, como também de amabilidade que ele tem. Os vídeos que todas as semanas vimos dele, ainda no outro dia do avião, quando foram para a Itália, quer dizer, tudo isso ajuda o carisma da figura em si, está a atingir um nível incrível, e depois ao mesmo tempo faz aquilo que é o mais importante, que é marcar golos e assistir. Ele ainda ontem mostrou como é que se faz uma assistência perfeita, e esta equipa, eu ontem por acaso depois até me enganei, porque estava a pensava que o 0-0, o 0-0 é que me enganou, na verdade, eu não contava que o 0-0 tivesse atualizado os dados tão rápido e eu já estava a somar os golos desta noite, mas de qualquer forma não deixa de ser surpreendente. O Sporting neste momento, e vamos ainda com 25 jogos, quer dizer que ainda faltam 9, mas o Sporting neste momento tem o 15º melhor ataque de sempre da sua história na Liga Portuguesa, enquanto... comparando-se aos dados do Sporting, e vai muito rapidamente, portanto, neste momento vai mais 6 golos, ultrapassa a famosa a época de 15-16, que é a 13ª temporada, e portanto temos muita facilidade, diria, bem, se marcarmos, faltam 9 jogos, se marcarmos mais 1 ou 2 jogos, golos por jogo, portanto podemos chegar ali aos 15-16 golos com facilidade, podemos chegar aos 90, 90 coloca, 92 colocava-nos no quinto, na quinta melhor temporada da história do Sporting em termos de golos marcados na Liga Portuguesa. E não se esqueçam que os 5 primeiros lugares, 4 são da década de 40, onde a média de golos marcados por jogo no campeonato andava entre os 4,23 e os 4,83. Portanto, eram jogos de 5-0, 6-0, 7-0, 3-0, 9-0. Exato. Portanto, aquilo dava uma média que hoje em dia não é nada fácil, porque se formos pela média, claro que por aí o campeonato vem cá para baixo. E, portanto, tudo isto somado... E estarmos a jogar bem. Alvalade está com tudo que se lá jogou, tudo que se lá venceu para o campeonato. Enfim, há um espírito de equipa, ainda ontem vimos o Diomanda a dançar, ainda há 2 ou 3 dias quiseram fazer um caso daquilo, não conseguiram, Ruben Amorim mais uma vez a dar uma lição de comunicação em plena conferência de imprensa, a explicar-se o que é absolutamente normal que se passe entre os jogadores. Até brincou a dizer que eles nem podem ficar os dois, nem podem jogar os dois um contra o outro nem nos treinos. Bem, e de repente tu vives aquilo que é normal quando tudo está a correr bem, tudo dentro do campeonato, obviamente, com o principal objetivo. Claro que foi uma grande resposta ontem do que se passou na quinta-feira. O Sporting não perdeu na Atalanta, o Sporting não conseguiu ganhar na Atalanta, que são para mim duas coisas diferentes. Acho que no jogo em concreto, naquele jogo de quinta-feira, o Sporting não conseguiu ganhar e pecou por falta de qualidade na finalização, como toda a gente está recordada, não vale a pena estar aqui a falar, e portanto aquilo estava entalado nos jogadores. E ontem, mais uma vez, começamos mal, onde tudo corre mal. Israel alivia mal, vai parar ao pé do jogador do Boa Vista, que ainda por cima faz um grande golo no único sítio onde a bola podia entrar. E quando se podia transformar, e se calhar ser ali um problema, e até só consegue chegar ao intervalo empatado e até já com um golo anulado, que vai sendo também um clássico. O Sporting tem que ter sempre ali 1, 2 golinhos anulados a cada 2 jogos. A verdade é que senão a coisa nem faz sentido. Eu nem imagino quantos gols é que teríamos se não nos anulassem no VAR, mas... E depois numa segunda parte de luxo, e que o Castro falará bem melhor do que eu nessa. E, portanto, isto começou com Gyökeres, mas a verdade é que Gyökeres depois também ajuda a que tudo isto funcione ainda melhor. E, portanto, ontem alguém dizia lá no Solar, penso que foi o Carlos, que dizia a questão do... se não conseguimos o título, disse, mas pá, acho que neste momento todos nós... Pode não acontecer, claro, como é óbvio, mas é evidente que neste momento todos nós estamos a pensar que o Sporting pode efetivamente ser campeão e está a lutar para ser campeão e vai ser uma corrida até diria, até ao fim. Mas é um fenómeno. Gyökeres é um fenómeno e esta equipa, apesar de tudo, tem sido um fenómeno e se tem tido mais 1 ou 2 reforços, como o Castro tantas vezes falou no início da época, os que nos faltariam e para pelo menos ficarmos com os jogadores todos que nós queríamos, não era para sair, Mariana, não estou a dizer nada de mal, nem sei o que é que esta equipa seria capaz, ou então se calhar até nem seria capaz, mas a verdade é que tem sido uma temporada muito boa, fica um amargo de boca de não podermos ir até Dublin. E a Mariana saiu, entretanto, mas João, olha, enquanto a Mariana não está, passo-te a bola e, olha, se quiseres, avança para aqui, para o comentário ao jogo mais técnico, mais tático e como é que tu viste ontem a partida, que o Goal Point, pela primeira vez, deu 3-10 a 3 jogadores do Sporting, num só jogo, foi o Paulinho, o Nuno Santos e o Gyökeres. Eu acho piada quando a malta vem logo, os malucos, uns dias o Goal Point é de Sporting, outros dias é do Benfica, outros dias é do Porto. Aqui em Portugal continua-se a viver essa doideira. E a verdade é que, como é que tu viste aí a essa... Ui, a Ana Mariana está no nevoeiro. Então, imagem está incrível. Péssima. Não sabia que o Nacional tinha subido à primeira divisão, estavas na Choupana. Já estamos na Choupana, olha. Viu-se, senhor, viu-se. É a luz da lua, é a luz da lua. Ainda antes de avançar aqui para o João, e já percebi que lhe estavas a perguntar. Estava-lhe a perguntar, sim. Não conseguia ouvir-te, Pedro, não conseguia responder-te. Mas estava para te perguntar a ti, Pedro, ainda antes de passarmos aqui para o João, porque temos aqui uma análise interessantíssima de Vitória Queres e de tudo aquilo que tem acontecido. Deixa-me eu perguntar-te, acho que já falámos disto aqui, se a frente de ataque tu preferes é mesmo o Paulinho e o Queres? Os dois a jogar? Eu acho que a frente de ataque tem que ser aquela que durante a semana demonstrar que é a melhor consoante o jogo. Há de haver alturas que há de ser Paulinho, Guiocas e Trincão. Gostaria que voltasse a ser Pote, Guiocas e Edwards. Era bom sinal que o Edwards estava em boa forma. Há momentos que o Trincão e o Edwards também foram importantes com o Guiocas. Há momentos que o Guiocas se calhar precisava descansar para poder reativar ali ainda mais aquelas baterias e podia ser Paulinho, Edwards e Trincão. Não é o problema. Se aqueles jogadores todos que têm estado no trio ofensivo, Pote, Edwards, Paulinho, Trincão, Guiocas, se estivessem todos em boa forma e dar o seu máximo, estávamos muito bem servidos, e a prova é que serviria perfeitamente para qualquer situação e para qualquer adversário. Agora, às vezes já sabemos que as coisas não correm bem, quer dizer, Paulinho teve a hipótese de colocar o Sporting no prolongamento contra a Atalanta, ontem marcou, Guiocas também não marcou naquele jogo, mas criou uma série de situações. Não há uma preferência, acho que tem que ser conforme o jogo, conforme quem esteja em melhor forma, e que eles regressem todos. E acho que esta pausa, como disse ontem o Castro no pós-jogo, às vezes queixamos das pausas para as seleções, e hoje estamos aqui todos contentes que haja uma pausa para as seleções, para ver se os jogadores recuperem. Mas mais ilusionado, não é? O Trincão foi dispensado. O Trincão foi dispensado, e eu até tenho medo que um dia destes o departamento clínico ponha no site que o Ruben Amorim está ilusionado e tem que ir, sei lá, o André Bernardo para o banco ou uma coisa qualquer, mas pronto. Corremos esse risco. João, ontem a Amorim, como eu disse no início, mexeu as peças. Nós aqui no Sporting 160 mantemos porque resulta de facto. Mas deixa-me eu perguntar-te em termos gerais o que achaste do jogo, apesar de teres falado um bocadinho disso no pós-jogo também, mas mais do que uma goleada que talvez fosse necessária aqui, quer para os adeptos depois daquilo que aconteceu na Atalanta, quer para a equipa que precisava aqui de uma nova motivação, foi um jogo em que o Sporting acabou por conseguir superar algumas dificuldades iniciais de cansaço, porque o entrar no ritmo de jogo depois do gol do Boa Vista demorou ali algum tempo, mas a realidade é que face a mais de metade da primeira parte e toda a segunda parte do encontro, a verdade é que foi um resultado mais do que justo, mas também muito fruto daquilo que Amorim foi mexendo e das substituições que foi fazendo, principalmente com a entrada do Bragança para o lugar de Ullmann, que já tinha amarelo e precisamente por isso é que acabou por sair. Olha, vou começar aqui só, e antes de responder à tua pergunta, aqui dar uma palavra, obviamente, de força à família, ao Manuel Fernandes, que está numa fase muito complicada, e portanto, e depois dar aqui também um forte abraço à família do Pacheco, por causa da morte cerebral que está. As condições não são realmente muito favoráveis para uma recuperação, é muito difícil, mas são dois jogadores que passaram pelo Sporting. Em relação ao Fernandes, mas não, deixa-me só dizer uma coisa, porque eu também estava a anotar aqui o comentário do... Eu tinha para a minha nota final, mas... Eu também tinha, mas o João Nuno já estava aqui a comentar, só dizer uma coisa, e os anormais que andam a falar mal dele, que ao menos esqueçam que nesta altura nada disso é relevante. Nós todos fizemos críticas ao Manuel Fernandes enquanto, não jogador, mas enquanto comentador, mas acho que numa hora destas é só estúpido as abéculas e os maluquinhos que andam a dizer coisas que não faz sentido nenhum nesta altura. Um jogador que é só apenas um dos grandes símbolos do Sporting, claro, e que vestiu a nossa camisola e que tão bem representou a nossa camisola, e é isso é o que importa. Sim. Não interessa falar de mais nada. E sportingista como muitos poucos, né? Muitos poucos que passaram lá pelo Sporting. Pode ter os seus defeitos, mas que tem um amor incrível pelo Sporting, incrível acho que ninguém tem dúvidas disso. Exatamente. Em relação ao jogo, Mariana, olha, nós começámos basicamente a perder no único remate enquadrado que o Boa Vista fez à baliza. Obviamente tivemos que reagir, o Boa Vista a jogar com uma linha de 5 atrás e com as linhas muito atrás, a jogar num bloco mais baixo, não pressionava alto, pressionava a partir do meio campo, tinha 11 jogadores atrás da linha da bola, e eu acho que o Sporting foi paciente o suficiente, com as dificuldades normais, quando tens ali uma selva de pernas dos adversários à frente, mas acho que o Sporting muito na primeira parte, através de combinações pelo meio, onde o Morita foi claramente o pivô da equipa, era o jogador que aparecia entre linhas, era um jogador que aparecia depois a fazer diagonais, que às vezes o Pedro Gonçalves faz para a esquerda, o Paulinho demorou algum tempo a fazer estas diagonais, embora tenha feito apoios muito interessantes. Há pormenores muito curiosos, é que os jogadores do Boa Vista marcavam os homens do Sporting e acompanhavam os homens, ou seja, o Morita quando ia para a esquerda, o médio acompanhava-o para a esquerda, e a verdade é que o Nipónico era muito inteligente a tirar esse jogador desse caminho, e depois aparecia ali ou o Paulinho ou o Guiocas para receber a bola. O Sporting fazia tabelas muito interessantes pelo meio, não ativou as alas, teve mais dificuldades a ativar as alas, mas foi pelo meio por combinações, muitas vezes com três homens a fazer combinações, tipo Yulman, Morita, Guiocas, e depois a devolver muitas combinações pelo meio, e foi por aí que o Sporting foi criando, acaba por fazer até um grande golo do Trincão anulado, o Trincão que teve a rematar muito bem, depois o João Gonçalves faz uma grande defesa também, um remate Trincão. O Sporting foi muito forte nesse arrasto dos defesas, porque percebeu que os jogadores do Boa Vista estavam a marcar assim, dessa forma, e portanto, quer o Paulinho quando se deslocava para a esquerda, abria ali um buraco e aparecia o Guiocas a receber. Foi muito forte também o Mateus Reis, e muito importante ao início, a transportar a bola e a subir. Foi o defesa central exterior do Sporting que subiu mais com a bola, e com isso o Sporting foi, obviamente, dominando a belo prazer, travando todas as tentativas de transição do Boa Vista. E aí o Yulman foi fundamental também, e depois o Sporting não conseguiu realmente pelas alas, mas acaba, e isso era o mais importante, acaba por chegar ao empate numa bela jogada, lá está, em que o Paulinho faz um movimento muito característico que o Pote faz, mas é uma bela tabela com o Morita, e o papel importante do pivô do Morita nesse lance é fundamental, e depois, obviamente, a tabela, o Paulinho a cruzar, e o Guiocas tem um pormenor fantástico, finge que vai para as costas do defesa do Ferreira de Boa Vista e depois aparece-lhe pela frente a encostar. Se a repetição, é fantástico. No início da segunda parte, infelizmente o futebol português é assim, o Amorim percebeu que o Yulman podia levar amarelo, às vezes só por sofrer falta, como foi o caso de ontem, apesar de agarrar o jogador do Boa Vista, mas a falta original é do Agra, que depois até reage de uma maneira muito exagerada ao lance, e portanto a decidir retirar. O Morita passou para o médio mais posicional, o Bragança deu outra qualidade e circulação realmente ao Sporting. A saída do central do Boa Vista, do Abascal, também foi importante, porque depois eles meteram um jogador que é médio defensivo, o Ibrahima, e tiveram muitas dificuldades na sua organização defensiva. O Sporting explorou melhor as alas, o Bragança veio dar outro dinamismo com bola realmente ao meio campo do Sporting, e o Guiocas começou a ativar curiosamente o lado onde estava esse central do Boa Vista, adaptado a aparecer ali em profundidade, e o Sporting foi uma autêntica máquina na segunda parte, também muito eficaz. O Paulinho marca aquele grande golo num dos poucos lances que o Géni não teve assim uma grande exibição, a meu ver, falhou alguns duelos livres, cantos mal marcados, mas depois faz aquele belo cruzamento milimétrico para o Paulinho, e portanto o Nuno Santos depois começa a aparecer mais na segunda parte, porque ativamos as alas, e é um Sporting completamente avassalador, com claramente o Boa Vista com dificuldades na transição, a não conseguir reagir ao 2-1, tenta ali fazer qualquer coisa, e a verdade é que o Sporting depois parte para 3-1 e mata completamente o jogo, e depois é uma sequência, obviamente, onde o Sporting, este ano, se nós nos anos anteriores queixávamos que o Sporting não tinha aquela fome de deitar o adversário ao chão, vencer o adversário, matar o jogo e depois amassar completamente o adversário para as goleadas, este ano eu acho que o Guiocas, Pedro, se nós podemos chamar o Guiocas é um abridor de apetite do Sporting, ou seja, é um estimulante de apetite como há à venda nas farmácias. Ele tem um apetite voraz para marcar mais golos e puxar a equipa para a frente, e a equipa vai com ele. Um jogador que depois fica chateado se o árbitro acabar o jogo cedo demais, e portanto tenta até à última, aquele lance onde o Sporting já está a vencer e vai para cima dos adversários e dá o golo ao Nuno Santos, é típico, obviamente, de alguém que tem uma fome incrível pelo golo, e não só pelo golo, obviamente, pelas vitórias, por continuar a esmagar os adversários, e isso contagiou a equipa toda este ano, e a equipa está com estes números fantásticos. O Sporting repete a goleada de 2004 diante do Boa Vista por 6-1, portanto, já temos duas goleadas perante o Boa Vista 6-1, é realmente uma máquina incrível, é a melhor equipa do Sporting dos últimos anos em ataque posicional, isso não tenho a menor dúvida. O Guiocas e o Ilma vieram trazer muita qualidade. Depois, obviamente, a entrada do Bragança acho que foi fundamental também para uma grande segunda parte de luxo. O Bragança está melhor. Hoje há um vídeo circular no Twitter com os movimentos todos do Bragança. E ele com a bola já sabíamos que era muito bom, mas eu acho que fisicamente ele está muito melhor. Conseguiu ganhar ali dois duelos ao Makuta, que é um jogador fortíssimo, fisicamente de Boa Vista. E, portanto, eu acho que o Bragança está mais adaptado a este esquema de jogar com dois médios. O Ruben Amorim tem trabalhado muito bem os médios todos do Sporting que já lá passaram para essas funções. E, portanto, o Sporting é realmente uma máquina muito, muito bem oleada neste momento. É muito difícil para os adversários. Quando o Sporting ainda está melhor fisicamente, mais dura, a forma como o Sporting pressiona, o Sporting como reage à perda da bola, e depois é claramente avassalador para os adversários, cansa andar o jogo todo atrás da bola, e notou-se isso também nos jogadores Boa Vista, começaram a falhar as posições, as marcações, o jogo abriu mais, e o Sporting foi avolumando o resultado com lá está, um hat-trick Gyökeres, melhor marcador do campeonato, segundo melhor a assistir, o que é incrível para um ponta de lança, tudo isso, obviamente, contribui para a equipa e com o Paulinho. Tinha que deixar aqui também uma palavra ao Paulinho. Há pouco perguntaste, Mariana, sobre a questão do Paulinho com Gyökeres ou Pote. Depende do adversário. Sim. Ontem faz todo sentido Paulinho jogar. O adversário jogava com três centrais, bloco baixo, e, portanto, ter ali um homem junto a Gyökeres a aparecer nas zonas de finalização, só nos deu razão. Paulinho marcou dois golos. Marcou o golo que, lá está, faz a assistência para o primeiro golo e faz o 2-1 à ponta de lança, a aparecer ali, porque o Gyökeres arrasta também muito os defesas vão muito à marcação ao Gyökeres e todo o espaço, e tira um bocado do peso que o Paulinho tinha nas costas de ser ele o marcador de serviço do Sporting. É verdade que está a beneficiá-lo, tem golos fundamentais, acho que os golos deles davam mais de 12 pontos ao que é esta época, portanto é realmente uma equipa muito bem oleada, muito bem trabalhada. Não tínhamos nenhum avançado no banco, é verdade, mas os que estavam em campos chegaram e sobraram, mais o reforço, obviamente, que veio do banco, o Daniel Bragança. É realmente uma grande exibição do Sporting. Podia ter entrado o Fresneda, é a única questão que eu deixei ali, que o Amorim podia realmente ter apostado dando uns minutos, deu alguns minutos a Cova, mas agora vamos ter aqui uma paragem, 3 dias de folga para o plantel, para respirarem um bocadinho, para estarem com as famílias, para ganharem a energia necessária, obviamente para trabalhar os que não vão à seleção, para recuperarmos os lesionados e também para obviamente inserir aqui alguns jogadores como o Coba, Rafael Pontelo, o próprio Kenda, que a Federação, infelizmente... Olha, falando... Não chamou a... Não dispensou o Kenda do Sub-17, o que é pena para o suporte e para o jogador. Às vezes os clubes, lá está, optam depois por dizer que o jogador está lesionado e não está por causa dessas situações. Tenho pena que era uma grande oportunidade para o Kenda, mas a verdade é que o mais importante foi conseguido, que é passar este ciclo foi muito cansativo para o Sporting, fisicamente, com lesões e com uma sequência de jogos terrível, e agora descansar, porque vem aí um ciclo que também não é nada fácil, e portanto teremos que aproveitar na plenitude naquilo que agora estes mini estágio de pré-época, a meio da época, nos possa dar. E falamos de, e desculpa ter-te interrompido o raciocínio, mas era precisamente nos golos e na capacidade ofensiva que o Sporting tem tido ao longo desta época. São 75 golos em 25 jogos, muito por culpa de Vítor Gyökeres, muito por culpa daquilo que traz à equipa. A verdade é que temos um monstro ali a jogar futebol, João. Temos ali um monstro e vamos mostrar isto mesmo hoje. São números incríveis, tem 50 intervenções para golo, ou seja, golos e assistências em todas as competições. Está ao nível dos melhores da Europa e vamos começar por isso. Houve uma brincadeira, não sei quem foi um João Paulo, qualquer no Twitter, que comparou com o Mbappé e com o Kane. O Goalpoint também fez algo parecido. Ana Lopes também. Santana Lopes, exatamente. Também parecia que havia. Tinha visto uma. Santana Lopes fez aquele tweet também a comparar com o Alan e com o Mbappé. Portanto, obviamente, são campeonatos diferentes. Nós vamos comparar o Gyökeres, não em todas as competições, para não dizerem que nós estamos na Liga Europa e os outros na Liga dos Campeões. Nós vamos optar só pelo campeonato. E, portanto, vamos começar aqui pelo Mbappé. Vamos começar aqui pelo Mbappé e podemos ver que o gráfico é muito parecido. Realmente o Mbappé tem mais golos na Liga Francesa, mas podemos ver que, não sei se consegues aumentar, Pedro, aqui o ecrã. Acho que não. Não, aqui, mas depois eu posso disponibilizar para todos os gráficos, não há problema nenhum. Vou pôr em grande. Isso. Pronto. Já se vê melhor. Sim, temos aqui, por exemplo, duelos defensivos ganhos, o Gyökeres é superior ao Mbappé, temos aqui toques na área adversária superiores ao Mbappé, remates ao alvo também superiores ao Mbappé, há aqui uma quantidade muito parecida graficamente com o Mbappé, obviamente o Mbappé é um jogador fenomenal, e obviamente joga na Liga Francesa. E joga na outra Liga, claro. Podemos dizer se a Liga Francesa é mais competitiva que a portuguesa, ok, podemos ir por aí, portanto aqui são as competições, é só o campeonato versus a Liga Francesa, obviamente tem aqui algumas parecenças o Gyökeres com o Mbappé, impressionante os dribles eficazes do Gyökeres, um bocadinho acima do Mbappé, os dribles no, também por 90 minutos, e portanto há aqui uma questão também de duelos muito próximos, duelos eficazes ganhos, também muito próximos, duelos aéreos, o Gyökeres ganha claramente ao Mbappé, sabe-se que não é um ponto forte do Mbappé o jogo aéreo, e aí o Gyökeres ganha da bada, diria eu, mas é um gráfico muito semelhante ao do Mbappé. É engraçado, João, é que os dribles do Gyökeres já são quase tão famosos como os golos que ele marca, não é? Há ali momentos que a malta, quando vê o Gyökeres com a bola, já está à espera que ele faça ali qualquer coisa quando vê um adversário pela frente, ou quando os tem, outras vezes não é preciso. Quando a bola é lançada em profundidade e ele descai para uma das alas e vai para cima do defesa, porque aqui a questão, nós ontem falamos no pós-jogo, as pessoas, obviamente, nem todos são patronos, a grande diferença do Gyökeres com o Bas Dost, o Jardel e grandes avançados que passaram pelo Sporting, é quando ele recebe a bola, o público já se levanta porque sabe que pode ser alguma coisa. Foi isso o terceiro golo, acho que foi o terceiro golo, em que ele vem para dentro e finaliza, o terceiro ou quarto golo, o terceiro golo, exatamente. Porquê? Porque as pessoas já contam que ele vai para cima do adversário, porque ele não tem medo de ir para cima do adversário. Eu acho que ontem até o Gyökeres teve uma coisa muito boa, contemporizou algumas vezes, era uma das críticas que eu às vezes fazia, às vezes esticava muito o jogo, ia sozinho contra o mundo, e agora percebeu melhor que às vezes vem para trás, dá a bola no Santos e o Sporting recomeça, mas quando vê que há ali uma possibilidade de realmente de criar perigo num para um, ele vai para cima, e portanto foi para cima e marcou aquele belo golo, não houve a compensação devida do Boa Vista, também já cansados, é verdade que ele tira o central da frente e depois finaliza bem, mas são números muito interessantes do Gyökeres face ao Mbappé, e só por isto podemos ver, apresentar um jogador com estes números, com um gráfico muito parecido com o Mbappé, em que há aspectos até que é bastante melhor, obviamente ligas diferentes, para não me chamarem maluco, mas a verdade é que não deixa a desejar o Gyökeres em relação ao Mbappé, o que é inacreditável. Mas não ficamos por aqui, a minha curiosidade foi tanta que nós avançamos para o Haaland, e se avançamos para o Haaland, sendo jogadores completamente diferentes, há uma coisa em comum, que é, marcam muitos golos e são nórdicos, não é? O Gyökeres tem mais golos na liga que o Haaland, é verdade, mas depois o Gyökeres, obviamente, quanto a mim, é um avançado mais completo que o Haaland. E, portanto, peço desculpa a todos os fãs do Haaland, mas o Haaland é um avançado mais finalizador, mais perto ali de alguns movimentos dentro da área, mas a verdade é que em dribles, Gyökeres claramente, em progressões com a bola, em passes, em progressões com a bola, então, é uma abada descomunal, não é? Em toques na área adversária, repara, certo. Toques dentro da grande área, o Gyökeres é superior ao próprio Haaland, dribles também, portanto, há aqui uma panóplia de skills do Gyökeres que é claramente superior ao Haaland. Obviamente o Haaland joga na Premier League e, portanto, temos que ter essa atenção, claro. Que a Premier League, em comparação com a Liga Francesa, é bastante superior e é mais difícil, mas é verdade é que o Sporting tem aqui um avançado que pouco deve ao Haaland, e eu acho que é mais completo que o Haaland, obviamente, com as devidas proporções, porque ainda não vimos o Gyökeres, por exemplo, na Premier League, e isso era necessário ter para termos aqui uma comparação mais exata. Bem, eles queriam e vão ter que pagar para isso, não é? E forte. Mas é verdade, é que o Gyökeres não deixa nada a desejar em termos de Haaland e dá coisas que o Haaland não dá. E, portanto, muito, muito, muito fortes. O Miguel está aqui a dizer similares no poder de choque, é verdade. Porque apesar do Haaland ser maior fisicamente que o Gyökeres é mais rápido e se calhar até mais duro e não é fácil, obviamente. Tem um centro de gravidade também mais baixo e depois quando arranca é totalmente mais forte. Agora, é verdade, é que o Gyökeres não deixa nada a desejar. E, portanto, um jogador mais completo quanto a mim do que Haaland, com as devidas diferenças, não estou aqui a dizer que é melhor ou pior, eu acho que é mais completo. Em relação a um grande avançado que eu gosto muito, com o Kane, lá está, o Kane é uma máquina de marcar golos, já vai com uma quantidade inacreditável de golos na Bundesliga. Vai ter o azar, se calhar não vai ser mais títulos, Pedro, não é? Ele tem o azar, exato, não vai ter mais títulos. No ano em que ele faz essa temporada, o Leverkusen acaba de estabelecer recorde e prepara-se para provavelmente conquistar o título, exato, que nunca conseguiu, e tá, vai ser uma festa a todo mundo, provavelmente. O Kane tem aqui uma quantidade de remates por jogo inacreditável. Também jogar no Bayern, lá está aqui uma comparação difícil. Sim. O Bayern tem um ganho de domínio na Alemanha, este ano não, por causa do grande Leverkusen, do Xabi Alonso, mas a verdade é que depois, em termos de progressão com bola, em questão de passes, até toques dentro da grande área, dribles, o Gyökeres tem realmente números fabulosos, sendo avançados um bocadinho diferentes, é mais parecido o Gyökeres com o Mbappé, em termos de gráfico, como vocês viram, o perfil é muito mais parecido com o Mbappé do que com o Kane ou com o Haaland, mas é inacreditável os gráficos do Gyökeres, porque estamos a comparar aqui, obviamente, pontas de lança do melhor que o mundo tem, e o Gyökeres não fica nada atrás disso. Mas Pedro, ainda não passo o gráfico. Não passo o gráfico. Não ia passar, sim, mas depois deu uma maluqueira, e para quem está aqui a ver o 160, de comparar o Gyökeres com todo o mundo. E portanto, vou aproveitar para que tu disseste isso, para quem está a ver, nós temos neste momento 545 pessoas, isto nunca aconteceu nos últimos anos, eu não sei, é desde que isto é transmitido para o X ou para o Twitter, isto agora tem uma quantidade de gente a ver em direto que é impressionante, e portanto, João, está mesmo muita gente a ver. E acho que ainda vai valer a pena. Para o Pedro Santana Lopes ficar contente connosco, e se calhar ele está a ver. É verdade que deu-me na cabeça de comparar o Gyökeres com os melhores pontas de lança, com os pontas de lança de todo o mundo. E, portanto, fui retirar, e porque o iScout só permite tirar os 500 melhores, fui tirar os pontas de lança de todo o mundo. Os 500 melhores. Mas tudo que tem acima de 1000 minutos, para ser justo, não é? Porque jogares poucos jogos e marcares muitos golos, obviamente, imagina que se for jogar um jogador que marcasse 10 golos num jogo, toda a análise seria distorcida. Portanto, fomos aos 500 melhores avançados de todo o mundo, desta época, portanto, só desta época, obviamente, 500 melhores avançados do mundo, e fomos comparar, obviamente, a ver o que é que o Gyökeres, em termos de percentil, atenção, isto não é em termos de percentagem, é em termos de percentil, como é que o Gyökeres estaria contra os 500 melhores avançados do mundo, portanto, todas as ligas do mundo, tiradas via o iScout, o que é que nos dava o radar do Gyökeres. E, portanto, Pedro... Ao supor? Podes. Gyökeres contra o mundo, é isto que dá. Isto é em termos de percentil, e portanto é um gráfico absolutamente incrível. Percentil 98 em termos de golos, porque isto aqui eu contei com todas as competições, porque estava todo mundo e contei com todas as competições. A nível de assistências, percentil 96, portanto está nos melhores do mundo também em golos sem penaltis, no expect goals, nos remates também há baliza muito forte. Depois, obviamente, nos dribles tem 96, no percentil 96, assim, há poucos avançados à frente dele, que é impressionante. É dribles eficazes aí 10, só tem 43, ele também arrisca muito e, portanto, tem essa percentagem. Em toques dentro da grande área está outra vez no perfil 98, depois tem ali nos duelos, mas depois também tem uma quantidade de progressões com bola no percentil 90, o que é incrível, porque aqui, repare, eu fui buscar avançados e há muito, o iScout tem muito aquela questão que às vezes também para extremo, como extremo joga às vezes em avançado, também o coloca aí e portanto penaliza ali um bocado o Gyökeres, em passo-chave também brutal, e repare, nos duelos defensivos ganhos, está no percentil 72, portanto, para um avançado e um ponto de lança. Esse indicador é incrível. É incrível, e portanto o Gyökeres conta todos os mundos, e conta todo o mundo, os avançados do mundo, tem aqui um percentil realmente fantástico, um gráfico absolutamente fascinante, comparação com todos os pontos de lança do mundo, de todas as divisões que o iScout permite, depois eles foram buscar as 500 melhores. João, quanto é que temos que pagar ao Gyökeres para ele ficar para a próxima temporada? Olha, eu acho que, e vou meter aqui alguma inconfidência, mas eu acho que o Sporting está a tentar, obviamente, que o Gyökeres fique para a próxima época. Já fiz a pergunta de propósito. Sim, obviamente o Sporting quer contar com o Gyökeres para a próxima época, e desta forma eu acho que só há uma solução, que é uma renovação para que haja um prémio de assinatura grande de renovação, porque obviamente em ordenado existe um teto salarial do Sporting, e portanto a única forma de nós de compensarmos o jogador por ficar mais uma época é obviamente com um prémio churudo. O que é que isto pode levar? Isto pode levar a que o Sporting pague um prémio churudo pela renovação, obviamente, mas que nos compense. Em vez de irmos gastar 20 milhões num avançado para substituir o Gyökeres, ou 10, ou 18, ou o que seja, a verdade é que mais vale pagar 2, 3 milhões, 4 milhões para assinatura, depois chegar ao teto máximo salarial, que se calhar já está, e ficar mais uma época. Pontos a favor do Sporting. O Gyökeres adora Portugal, adora Lisboa, adora o ambiente e adora os adeptos do Sporting. Sente-se extremamente feliz em Portugal, a família esteve cá como nós vimos em algumas fotografias, a assistir ao jogo, e veio muita família a assistir ao jogo. Portanto, o jogador está muito feliz em Portugal, está feliz no Sporting, sabe que para o ano, muito provavelmente, irá jogar a Liga dos Campeões, e, portanto, esperemos que, obviamente, o Sporting seja campeão para ele sentir essa festa e queira realmente continuar mais uma época. O que é que nós temos contra? Obviamente, os salários que os grandes clubes podem... Os salários e chegar aqui a dar 100 milhões, que é perfeitamente possível, como é óbvio. A questão aqui é que o Guiocas também já experimentou a Inglaterra. Eu acho que isso é um benefício para nós. Ou seja, eu não estou a ver o Guiocas querer ir jogar para um clube que sabe que dificilmente será campeão da Inglaterra. Só pode ser um clube que jogue para o... Tem que ser ali top 5, não é? Sim, tem que ser o top 5. Inglaterra, top 5, 6, não é que hoje em dia temos ali 5, 6 clubes da Inglaterra que lutam por lugar. Ou seja, não estou a ver o Guiocas, por exemplo, ir para o Newcastle, por exemplo. Estou a ver o Guiocas realmente estar ali para o... Eu diria quase, Pedro, eu diria quase Manchester City, Liverpool e Arsenal andará muito por aí. Com pena do teu Manchester United, mas tem peso o Manchester United, mas há a questão do Guiocas já ter estado em Inglaterra e, portanto, não ter gostado muito da passagem, ter gostado agora na passagem do Coventry, mas ele teve muitas dificuldades no Swansea, ainda há poucos dias por um golo, o único golo que ele marcou pelo Swansea em Inglaterra, e portanto ele também sabe que viver em Inglaterra, houve momentos realmente mais sozinho, o tempo também não ajuda, a meteorologia, portanto temos isso em vantagem. Agora, claro que há outros clubes no mundo que possam se interessar pelo Guiocas, mas não é fácil na atualidade bater a cláusula. E essa é uma questão que eu acho que só os clubes ingleses ou um Paris Saint-Germain pudesse chegar a esses montantes. Real Madrid não costuma apostar num jogador já com esta idade, costuma apostar em jovens jogadores mais até sul-americanos. Sérgio, pergunta-se, tu achas que é possível existir uma exceção ao teto salarial? Eu acho que sim, mas eu acho que aqui a solução é mesmo o prémio da assinatura. É mesmo o prémio, pois, que é para até nem quebrar essa regra, ou pelo menos... Exato. Eu acho que aqui o prémio é tentar manter claro, ali uma certa igualdade dentro daquilo. Mas até podemos subir um bocadinho o teto salarial, se é o caso. Claro. Mas eu acho que aqui é realmente dar-lhe um prémio chorudo da assinatura, porque depois temos toda a componente que hoje vimos em Gondomar. Eu não me lembro nenhum jogador dos rivais em que adeptos de outros clubes fizessem, gritassem o nome dele ou festejassem como ele. Obviamente Ronaldo é diferente porque joga pela seleção e tem uma projeção mundial incrível, mas agora como o Guiocas ver jovens miúdos do Porto ou do Benfica gritar o nome dele, festejarem golos nas camadas jovens da maneira como o Guiocas faz, jogadores de outros clubes, como já fez o jogador do Porto B festejar, jogadores estrangeiros festejar, jogadores das modalidades festejarem como ele. Portanto, nunca tinha visto e vou ver em Guimarães quando for agora Portugal-Suécia em Guimarães o que é que irá acontecer, mas é incrível e, portanto, o impacto que tem mesmo para os jovens adeptos do Sporting, tem muito impacto haver ídolos, nós já falámos disto aqui, Pedro, e eu vou repetir o que eu disse para aí há 7 anos atrás, as pessoas são de um clube normalmente ou por tradição familiar às vezes são, ou então agarram-se ao clube muitas vezes se houver uma sequência de vitórias, não é? E por isso é que houve um crescimento também grande do Porto nos anos 90, em termos de massa de adeptos, obviamente, ou se as pessoas tiverem ídolos, e é isso que agarram também os miúdos aos clubes. Sem dúvida. E a verdade é que o Sporting, felizmente nos últimos anos, Bruno Fernandes, o Bas Dost, o Nani, vão cativando realmente os miúdos, e agora o Guiocas ajuda bastante. E, portanto, são esses... Tu prendes-te ao clube, obviamente, por amor, mas depois há uns que ligam mais ou ligam menos, mas esta questão dos ídolos ajuda muito. É os ídolos e as vitórias. As vitórias é que projetam e fazem realmente aumentar também o número de adeptos, porque as crianças, obviamente, querem ir para a escola e gostam de ser os campeões. E, portanto, isso tem muito impacto. E tendo um ídolo como o Guiocas, isso ajuda bastante ao Sporting concretizar que muitos miúdos que às vezes estão indecisos, em termos de família, pais e mães de um clube, de outro rival. Eu até arrisco a dizer, João, que o Guiocas se marcar em Guimarães, que vamos ter adeptos portugueses a bater palmas. Sim, ter lá para ver. Mas é verdade é que não me lembro daqui de muitos avançados ou jogadores de outros clubes que tenham este impacto que está a ter o Guiocas em todos os clubes e nos miúdos, fundamentalmente, e até em jogadores de futebol a festejarem já no estrangeiro, até na Suécia, obviamente, porque é o país dele, mas já festejarem com este festejo, porque está a ter um impacto muito grande. E eu acho que o Sporting pode capitalizar isso em termos de marketing, vendas, etc, etc. Mas a grande capitalização, além do desportivo, que isso é uma questão direta, obviamente relacionada, é a capitalização, obviamente, o fomento do Sportingismo nos mais novos. Isso eu acho que é algo que nós não vamos conseguir contabilizar numa folha de Excel, mas é algo que está a passar. Entretanto, já sabemos que o Sporting Benfica para o campeonato joga-se num sábado à noite, dia 6 de Abril, às 20h30, e já sabemos que a Taça de Portugal é dia 2 de Abril, não é? Portanto, dia 2 de Abril, terça-feira, Taça de Portugal, sábado, 20h30, 6 de Abril, vamos jogar contra o Benfica, e também já sabemos que o jogo em atraso é no dia 16 de Abril, 16. Também às 21h15, se não estou enganado, em Famalicão, um jogo importantíssimo. Portanto, o Sporting vai ter ali uma primeira quinzena de Abril, quase decisiva para as suas aspirações ao campeonato e que pode ser... Eu acho, é completamente decisivo, não é? Vamos ter aí uma maratona de jogos decisivo. Claramente, se o Sporting vencer na Reboleira ao Estrela, depois recebe o Benfica, eu acho que isso é um jogo com grande peso na decisão do título. Uma vitória do Sporting coloca, obviamente, a faca e o queijo no parte do Sporting, porque tem esse jogo em atraso com o Famalicão. Portanto, acho que é um jogo decisivo em Alvalade. Primeiro acho que vamos à luz para a Taça e depois recebemos o Benfica. Sim. E para o Estrela também ficamos a saber, o jogo é na sexta-feira já, já como quem diz, já quando regressar ao campeonato, antes, é sexta-feira santa, não é? 29 de março, porque a Páscoa é dia 31, sexta-feira santa, às 20h30 é o Estrela da Amadora Sporting, não é mal para os adeptos que estão ali em Lisboa, que fazem uma deslocação pequenina, em véspera da Páscoa, e depois, como tu estavas a dizer, na terça a seguir, portanto sexta, terça, Luz, e depois sábado, Alvalade contra o Benfica. Acho que é decisivo, obviamente, para o campeonato aí. O Benfica também sabe que tem um jogo extremamente decisivo aí. Se vencer o Desportivo de Chaves na Luz, no jogo em que nós, na jornada que nós vamos à Reboleira, mas é fundamental. Uma vitória do Sporting, eu acho que deixa-nos claramente com o faca e o queijo na mão, porque depois, se vences ao Famalicão, ficas com muitos pontos de vantagem e poderás realizar o teu sonho, Pedro, de ser campeão no Dragão. Já estive a fazer as contas, é uma pena, né? É quase impossível. Só se o Sporting ganhar os jogos todos e o Benfica tem que escorregar muito bem mesmo. Acho que nem dois jogos chegam para escorregar. Acho que tinha que ser dois jogos de derrotas e um empate, pelo menos. Mas o Sporting fica, lá está, ficava com o Estrela da Amadora mais tranquilo. Ai, sim, isso era claramente. Era ganhar ao Benfica e ganhar o Estrela da Amadora e até o jogo em atraso com o Famalicão e íamos ao Dragão com uma outra. Mais com uma. Sabes que pode ter confiança, até confiança, não é? Confiança, exatamente. Não vais com aquela pressão e, portanto, isso seria. Podes jogar o teu futebol, podes praticar sem estar preocupado. Tem claramente futebol para vencer em qualquer estádio neste momento, portanto não é por aí. Obviamente que a questão física também é importante e também é importante, obviamente, a quantidade de jogadores disponíveis. Queremos recuperar o Pedro Gonçalves, o Trincão, todos disponíveis. Eu acho que o Sporting pode ir vencer a qualquer campo, embora obviamente possa acontecer qualquer resultado, mas sabemos que o Sporting tem... Essa novamente é a maior vitória de Ruben Amorim outra vez esta temporada, que o Sporting vai a qualquer lado e pode disputar, que nós acreditamos sempre que é possível discutir a vitória e dar-nos confiança que é... E ao ponto que toda a gente hoje em dia tem esse jogo aqui completamente entalado, ainda ontem falávamos disso no Sul do Norte, quando fomos à Luz e se calhar poucos diziam e fomos dominar aquele jogo e sabemos que perdemos, especialmente até porque acabamos por jogar com 10 e até acabamos por perder aquele jogo estupidamente da forma que aconteceu. Mas a verdade é que temos uma equipa que nos dá condições de acreditar que é possível ganhar em qualquer jogo contra qualquer adversário, seja a situação adversa que for. E há outra questão importante, que é muito inerente a isso, é que tu sentes que a equipa reage muito bem aos desaires. Ou seja, mesmo com o desaire, por exemplo, agora na Atalanta, o Sporting reage bem, já teve o desaire da Taça da Liga diante do Braga e o Sporting reage bem, e portanto isso mostra que realmente confiança, porque obviamente o que acontece é que quando a equipa perde jogos, às vezes perdem confiança e depois o jogo a seguir até é mais custoso para a equipa. E neste caso não é. A equipa reage porque tem essa confiança no seu futebol. E não perde muito facilmente, Pedro, a cabeça quando sofre um golo. Foi assim com o Atalanta, foi agora assim com o Boa Vista, o Sporting reage muito bem, continua a jogar o seu futebol. Ou seja, confia no processo, sabe que tem jogadores que podem decidir e isso é muito importante. O que não acontecia o ano passado, por exemplo, que o Sporting não tinha confiança em si próprio, fruto do mau início da época. A verdade é que quando sofríamos o golo, raramente conseguíamos dar a volta ao jogo, acabávamos a bombear muitas bolas, nós falámos disso, muito cruza-bola do Sporting, não resultava, depois até tínhamos o Coates lá na frente, mas a verdade é que não funcionava nada. Este ano não, a equipa, mesmo sofrendo um golo, consegue reagir e explanar o seu futebol. E portanto tem muita confiança em si própria. Vou partilhar o vídeo, João, que tu tinhas falado, só porque ainda não tínhamos partilhado. Acho que a esta hora já toda a gente deve ter visto o vídeo, mas o vídeo que estavas a falar. Este era o vídeo dos mil. Está de Gondomar. Está de Gondomar. As cores são da Suécia, o Gondomar joga de amarelo e azul. É fabuloso. A quantidade de miúdos da escola do Gondomar, obviamente, mas também depois ali adeptos. E não são do adeptos do Sporting. A probabilidade de haver ali miúdos que sejam do Sporting é mesmo reduzida. E fala a voz da experiência, portanto, como o jogo, sabemos o que é ser miúdo numa escola no Porto e ser adepto do... Não sei se reparaste, mas há pais a filmarem. Ou seja, até pais adeptos de outros clubes a filmarem, porque realmente, primeiro, obviamente, ter ali a seleção da Suécia é um privilégio. Da Suécia, claro. Mas depois, se não tivesse o Guiocas, não estava esta quantidade de pessoas. A verdade é essa, o impacto é enorme, porque não está lá o Ibrahimovic. Agora tinha ido o repórter fazer esta coisa, claro, porque não, obviamente claro. Está lá porque é um jogador que é de Sporting, obviamente, e que é o Guiocas que tem tido a preponderância que tem, porque senão ninguém ia filmar isto. Por acaso, deixa-me contar um episódio engraçado que aconteceu no jogo do Sporting. Está aqui o Nuno Santos, que nós na rádio comentamos isso. Foi o repórter da Sport TV fez a pergunta, correu mal? Porque se o Guiocas ia ter saudades de Portugal e de Lisboa, agora que ia para a seleção, e o Guiocas respondeu a rir-se. Mas eu sou boa a 300 km para o Porto. Aqui volto já vou voltar. Ou seja, aqui não foi a preparação, obviamente, adequada do repórter, que se esqueceu que a Suécia ia jogar em Guimarães e que a Suécia ia estar aqui no Porto, e achei piada com o Guiocas, não foi mal educado, respondeu como disse, eu vou estar aqui a 300 km. Até nisso ele não tem essa. Não, ele está sempre, arrogância zero, está sempre com um sorriso, sempre preparado para dar uma resposta com o sorriso nos lábios. É nesse aspecto, tem as características todas que se espera para ser um jogador adorado, não há dúvidas nenhumas. Mariana, já consegues? Olha, e vamos. Cais e voltas, cais e voltas. Consigo sim. Vamos avançar. Com jeitinho, ainda lá vou. Bem, vamos avançar porque o programa já vai longo. Temos aqui três perguntinhas no chat que vamos pegar. É e vamos a do João Nuno já pegar. Já falamos, a do João Nuno já tínhamos falado, era a questão do Manuel Fernandes. E o Fábio pergunta, Castro, mas... ganhando na reboleira a recepção ao Benfica é o jogo do título? Sim, foi aquilo que eu já falei, é verdade. Eu acho que é o jogo do título. É o jogo do título. Se o Sporting vencer, acho que o título fica praticamente, não digo entregue, mas o Sporting fica com uma vantagem muito grande. E portanto, isso é fundamental. O Sporting tem a vantagem de ter um jogo a menos. Portanto, para nós, claramente, que o Sporting vencendo é bom, empatando as coisas ficam ali igual, mas temos o jogo atrás de Famalicão, perdendo ainda temos o jogo de Famalicão para recuperar, mas aí a pressão vai para o nosso lado, e portanto sabemos que é um jogo fundamental. Agora, não adianta nada pensar no jogo do Benfica se não ganhas na Reboleira, e portanto eu acho que há aí uma pergunta sobre o Yulman, se o Yulman devia descansar na Reboleira por causa do amarelo. Eu acho que é um erro o Sporting pensar nesta forma. Altura. O Sporting nem o Ruben Amorim vai pensar assim, não adianta. Nunca pensou, assim, mas naquele jogo nunca do pensou, não era agora que ia fazê-lo. Não, no ano do título, não. No ano do Sarabia. Não, no ano do título, já não me lembro o que foi uma questão. Também no Vessel, o Amorim não poupou ninguém, sabendo que depois tinha um jogo difícil e era um clássico. E, portanto, eu acho que aqui vai jogar. Agora, se me disseres assim, Mariana, se o Sporting chega ao intervalo a vencer 2-0 o Estrela Amadora e que sai o Yulman e entra o Bragança, ok, é uma gestão no decorrer do jogo. Agora, por inerência, o Amorim não esconde ninguém por causa dos amarelos. Nós falamos disto ontem esta pergunta do Pedro Carvalho, Mariana. Falamos até eu e o Castro disso. Falamos no pós-jogo, porque não, quer dizer, era o que era. Não, o Sporting não tinha soluções se precisasse, felizmente conseguiu dar a volta, mas Castro, se acho que quiseres explicar aí um bocadinho mais, não é nada. A manta é curta em termos de jogadores avançados, mas foi uma escolha do Sporting e do Amorim, agora em janeiro, por não termos, se calhar, o jogador que o Amorim queria, não foi possível reforçar. É verdade é que o Kenda foi à equipa B, portanto, tinha que treinar com a equipa A para também ser uma mais-valia, mas há formas de atacar de outra forma. O Géni podia subir, imagina que o Trincão se lesionava na primeira parte, o Géni podia subir para a ala e entrava o Gaia ou o Fresneda. O Bragança entrou e mudou um bocadinho a dinâmica do meio-campo, portanto, também é uma forma de mudar. Em último caso, também o Nuno Santos podia subir para os três da frente, ou em último caso, em desespero, o Coates podia se juntar aos avançados, portanto. Há formas de atacar com os mesmos elementos, com dinâmicas diferentes. Se me perguntasse, preferia ter um extremo com muita qualidade ao banco e que pudesse entrar e mexer com o jogo? Preferia, obviamente. E o Amorim também preferia. E, portanto, o Amorim prefere ter todos disponíveis. Não sendo possível, temos que jogar com as armas que temos. Só que lá está, o Sporting como joga quase de olhos fechados e tem dinâmicas que mudam às vezes consoante o jogador, mas a base está lá toda. dá mais confiança ao Amorim para fazer essas alterações, mas é o que é, é esperar realmente que os jogadores recuperem para termos sempre opções no banco, mas ontem não foi necessário, portanto, entrou realmente o Bragança, por causa da gestão do Amarelo, mudou realmente o jogo e projetou o Sporting a jogar pelas mais pelas alas, a transportar melhor a bola, a ligar um bocadinho melhor o jogo, com aquilo que eu já disse há pouco, mas acho que a missão foi super bem cumprida e o que interessa realmente é vencer. Oh, Mariana, deixa-me só dizer aqui uma coisa. Estava agora a ver aqui uma coisa no Twitter que estavam-nos a mandar e é engraçado que a Liga normalmente tem estes... Aliás, na UEFA isto nem é possível, mas a Liga que tem tantos cuidados e que está sempre tão preocupada, na Sexta-feira Santa o Sporting joga às 20h30 na Amadora. O Benfica joga em casa às 6 da tarde contra o Chaves. Ou seja, a linha azul do metro vai ficar espetacular. Portanto, temos a paragem ali do Colégio Militar e dos Altos de Moinhos para sair na Luz e depois tens a paragem mais à frente na Reboleira, que é o final da linha azul, para sair na Amadora. Portanto, isto do ponto de vista de segurança, estou eu aqui a dizer que espero que corra bem, mas tendo em conta o histórico, umas coisas têm acontecido, o histórico tem acontecido e tudo isto, isto tem tudo para correr mal. E tu achas estranho como é que a Liga marca estes dois jogos, ou então vai destacar aqui uma quantidade de polícias de batalhão, bem, polícias todos do país, inclusive aqueles que meteram os atestados em Famalicão, coitados que não sei se já voltaram a trabalhar, se calhar ainda vão ter que vir para Lisboa também trabalhar isto. Chamaram agora mesmo a atenção, que é engraçado, porque o jogo é às 18 e o outro às 20h30. Epá, aqui uma pergunta que não resisto a não pôr no ar. Alguma hipótese do Fatahu voltar? Ele há de voltar para passar férias no Algarve. Eu acho que ele já marcou aí uma semanita. Não, acho que não há. Quer dizer, atenção, que neste momento há três clubes que lutam para dois lugares de apuramento direto, que é uma diferença muito grande entre o apuramento direto e a ida ao Wembley para apurar o terceiro que sobe. E neste momento os três clubes é o Leicester, é o Leeds do Castro e é o Ipswich, não me falha, exatamente. Ipswich. Estão todos muito próximos, é evidente que o Leicester tem ali uma vantagem porque ainda tem um jogo em atraso, mas a verdade é que estão todos a lutar por dois lugares. Eu acho que dificilmente o Fatahu volta, está a correr bem no Leicester. Não era só ser campeão, também era uma porcentagem de jogos. Supostamente há ali uma porcentagem de jogos, mas eu acho que isso... O gajo está sempre a jogar, acho que dificilmente, portanto, enfim, vamos ver, mas acho que vai ser. E não são 17 milhões, se pode ser 17 milhões, não são 17 milhões, é metade. E dá-te boa sorte, mas pronto. Vamos ver. Era só para... Olha, e quando fala no Fatahu, isto ativa automaticamente, é um plugin que eu tenho aqui no StreamYard, aquilo aparece logo. É uma coisa que fica logo aqui implícita. E já que vamos parar duas semanas para o campeonato, vamos, obviamente, para as vossas notas finais e começo pelas tuas hoje, João Castro. Olha, já dei a nota, obviamente, do Pacheco e do Manuel Fernandes, que não são notícias boas, obviamente. Queria dar aqui também uma nota que ontem dei na rádio e que vou dar aqui outra vez para os jornalistas terem mais calma no tipo de perguntas que fazem ao Ruben Amorim, sobretudo a questionar-se o que é que o Sporting faria se o Gyökeres se lesionasse. Não é a forma correta de fazer as perguntas e o Amorim muito educadamente respondeu, porque é uma pessoa muito bem educada, mas eu não vejo este tipo de perguntas feitas ao Sérgio Conceição e ao Roger Schmidt se falhar por lesão o Rafa e o Chico Conceição. Porque não é agradável fazer o tipo. Eu percebo o que a pergunta quer dizer, que é a importância do Gyökeres, mas a maneira como se coloca ali a palavra lesão pode dar asa a outro significado. E portanto acho que é preciso ter cuidado. Acho que também por parte da comunicação do Sporting, felizmente confia muito no Amorim, porque é um treinador que lá está respeita, mas se fizessem uma pergunta destas ao Abel, por exemplo, as coisas iam correr mal, ou ao Sérgio Conceição. Portanto, é preciso ter cuidado. Felizmente o Ruben Amorim tem vencido no campo, mas também tem vencido muito nas flashes e nas conferências, porque é verdade é que eu posso não ver o jogo de Sporting, isso não acontece, acho que raramente me aconteceu na vida não ver o jogo de Sporting, mas é verdade é que se eu for a seguir a ouvir a conferência de imprensa do Ruben Amorim, eu percebo exatamente o que é que o jogo foi. E essa é a grande vantagem também do Ruben Amorim, muito transparente e muito educado para os jornalistas. Essa era uma nota que queria deixar. Uma nota também para o voleibol, pela vitória fantástica diante do Benfica. Temos aqui equipa, não é? Ao início da época, e voleibol, não sei o quê. Mas pelos vistos, em termos de modalidades, o Sporting está bem, com uma super equipa de handball. Futsal é a super equipa que sabemos. O hóquei, mais ou menos, não é, Mariana? Tem dias. Acho que deu tudo conta na Liga dos Campeões, na Taça de Portugal, esqueceram de jogar. Exatamente. Portanto, vamos apostar na Liga dos Campeões. O Barcelona teve muito azar de calhar com o Sporting no futsal, coitados, quando viram o sorteio devem se ter assustado. E portanto, aqui um voto também muito forte para as modalidades. um voto aqui negativo para a Federação Portuguesa de Futebol, por, lá está, não dispensar o Kenda, porque eu acho que também é importante às vezes perceber que os clubes são honestos, pedem a dispensa, porque podiam inventar uma lesão. Uma nota também positiva em termos de fair play para o Sporting, porque não aproveita aqui um facto, por exemplo, o Pote lesionado podia ir para o banco e tomar um amarelo para depois já limpar o cartão amarelo. Estando lesionado, podia estar sentado no banco e mandar bico o arte 4 vezes até ele dar o amarelo. E, portanto, o Sporting não tem agido dessa forma que já outros o fizeram. E, portanto, salientar também esse fair play do Ruben Amorim e esse exemplo. E, portanto, e obviamente, agradecer a toda a gente. E são muitos que estão a ouvir aqui o Sporting 160 hoje. Acho que para nós é um privilégio ter assim uma audiência tão grande. E a minha última grande nota era para o Sulado Norte. Eu vou passar as imagens, vou falar disso. Pronto, o Pedro vai passar, portanto, eu só vou dizer, ainda não tive a oportunidade de ir ver, mas nós vamos tentar fazer algo especial com o Sulado Norte, pelo menos hoje já deixei a ideia no ar, e portanto é um espaço que é do Sporting, que agora foi requalificado, e que é um prazer muito grande ver esta requalificação, esta luta. É um edifício nobre do Sporting na cidade do Porto, é um edifício do Sporting, mas as pessoas desta direção concreta que levou a cargo estas obras fantásticas, que deixam o espaço bonito pelas fotografias que vi, o Pedro vai falar melhor, mas portanto uma nota e uma menção, nota 20 para o Sulado Norte. Sem dúvida. E a minha nota final tem a ver essa? É sempre uma grande casa. Desculpa. Sim, Pedro. Não. Já agora falamos do Manuel Fernando, já falamos do Pacheco, do Sulado Norte. Ontem o nosso amigo Zé Duarte, que obviamente já fez parte aqui do Sporting 160, ele convidou-nos para ir lá. O João estava nos comentários, não fui? Fui eu. Tive lá também o Sérgio Palhas, que também muitas vezes vai ver os nossos jogos. Vai ver os nossos jogos. Vai ver os jogos connosco. E para quem conhece o espaço do Solar, o Solar é um espaço que está dividido, se quisermos dizer assim, em três grandes blocos. Tem uma parte por baixo, que essa ainda não tem as obras feitas, porque essa... Só para ter ideia, são uns milhares largos para se fazer essa parte de baixo, ainda não está, essa não está. Depois tem o nível que sobe as escadas, e é este nível que vamos ver aqui as imagens. Depois tem a parte de cima, que já tem uma parte arranjada, falta uma outra parte. Mas quem lá vai, hoje em dia, e ontem fiquei impressionado, é como dá água para o vinho, não tem absolutamente nada de comparação. Esta é a sala, é aquela sala principal, quem conhece o Sulado Norte, sobe as escadas e é onde tem aqui ao lado, até tem... O bar, cozinha, né? O bar, exatamente. Puseram esta imagem fabulosa da Liga da Europa, que tem o Nuno Santos ao fundo nos placares e muito nos rimos ontem nos ecrãs eletrónicos. Tem depois aqui a televisão onde se viu o jogo. Esta sala estava completamente cheia, a de cima também estava. Depois pintaram tudo, está tudo muito bem pintado, por fora está tudo em branco. O leão, cá está o símbolo, ficou tudo muito bem arranjadinho. O chão... tudo. Esta é a sala de cima também, portanto há duas salas para se poderem ver os jogos e que são bem precisas, porque ainda ontem estavam cheias, né? E esta é a sala logo de entrada, mal se sobe as escadas. Era a sala onde tinham os matrecos, não era? Antigamente. E aqui por baixo, pois isto já tem, grande, já está preparado. Por baixo são quase 80 ou 90 metros quadrados que querem preparar para que se possa até, eventualmente até poder alugar aquilo, mas que fica ali um salão muito grande. Agora, o que é mais impressionante disso é, como tu estavas a dizer, João, e nós já falamos aqui várias vezes do Sulado Norte, seja pelas razões óbvias, que é o núcleo aqui da cidade, neste caso não da minha cidade, que eu sou de Gaia, mas da cidade do Porto, onde trabalho e onde estudei, e do João também, obviamente, mas a verdade é que o Sulado Norte é um bastião de sportinguismo e sempre foi um núcleo que se pautou por, olha, por um lado, por exemplo, desde cedo que se vendem bilhetes eletrónicos, bilhetes online no Sulado Norte, e muita gente de Lisboa que compra, aos anos que já acontece isso, tem um cartão de sócio muito bonito, que poucas coisas que o Castro e eu lá deixamos, especialmente o Castro, lá deixamos quando fizemos parte da direção, mas é um espaço que está, foi reconvertido sem dinheiro do Sporting. Isto é um edifício do Sporting, eu vou voltar a repetir, este edifício é do Sporting, estas obras não foram feitas pelo Sporting, o Sporting não meteu um único cêntimo. Foi a direção presidida pelo António Magalhães, que ainda ontem lá estava, e que eu hei de ir lá mais vezes, porque eu tinha um fetiche terrível do Sulado Norte, porque sempre que ia lá... nós dificilmente ganhávamos os jogos, e ontem quando sofremos o golo, eu quero ver que isto hoje não vai correr como nós pretendemos, mas quebrou-se e foi muitíssimo bem tratado, como era sempre, não há dúvidas nenhuma. Estava lá o nosso amigo Diogo, o Carlos, estava o António, estava o Gabriel, um Gabriel que é uma máquina enciclopédica do Sporting, estava o nosso querido José Duarte, estava o Sérgio Filho e o Filipe Figueiredo, tá, muita gente, obviamente, e isto é, olha, é fruto de gente que dá tudo pelo clube sem receber nada em troca, porque literalmente não recebem nada em troca. Podem-me dizer que de vez em quando são convidados para ir ao lado e têm direito a um bilhete na tribuna. Pá, eu quero saber ter um bilhete na tribuna pelo trabalho que aquilo dá e pouco esta gente faz, e estar ali a servir, as horas a servir. E ontem tínhamos caldo verde, tínhamos bola de carne, tínhamos bifanas, tínhamos croquetes, é evidente, tínhamos que ter croquetes, como era óbvio, não podia faltar croquetes, tudo ali feitinho na hora, tudo ali, maravilha, cerveja, obviamente, Superboc, e portanto, fica aqui a nossa nota. E o bolo do aniversário, estava lá, o bolo de reinauguração, que também me deram uma fatia, e muito bem, muito obrigado, e tinha que falar aqui disso, porque efetivamente o Castro, entretanto, já estivemos a falar um pouco, talvez ver se fazíamos lá um programa que tem, obviamente, agora com estas condições. Nós já lá gravamos. Há um vídeo no YouTube, meu e do Castro, no início de uma temporada, lá gravado numa das salas que ainda precisa de ser arranjada. Mas um dia destes vamos ver se fazemos lá uma live no Solar. Eu gostava que o Gabriel entrasse. O Gabriel não tem andado com muita disposição para falar, não, no outro dia estive a falar um bocadinho com ele. Mas o Gabriel é uma máquina de sportinguismo, é uma enciclopédia, é uma Wikipédia. Exatamente, Miguel Almeida, foste tu que filmaste, lembras-te perfeitamente. Tínhamos lá uma bola, até pegamos na bola e brincamos com aquilo, e estávamos a falar com a bola na mão. Foi a primeira vez que tentámos fazer uma experiência de uma espécie de Sporting 160 TV, e depois fomos a Braga ver o Sporting no fim de semana a seguir. Sim. E eu e tu, Miguel, também andámos a filmar nas ruas, e depois filmámos lá dentro o final do jogo, um jogo que acabou mal porque não ganhamos, mas a verdade é que vamos tentar ver se fazemos ali qualquer coisa, porque merece, se calhar até entrevistar o próprio António Magalhães. Sim. Que é uma pessoa que tem tentado dinamizar ao máximo o núcleo, e fez aqui um trabalho, a direção presidida por ele fez aqui um trabalho fabuloso. E o Solar é... Já passamos os 61 casa. Minutos, não devíamos ter passado os 61, 6-1. O Solar, mais do que uma casa de Sportingistas, é uma casa de e para Sportingistas, e é uma casa que eu tenho orgulho também já de conhecer. Não com as obras feitas, mas tenho orgulho de conhecer, e quem puder ir à cidade do Porto e passar no Solar do Norte, com toda a certeza, não se vai arrepender. Jorge, acho que o Pedro já te respondeu a esta pergunta. Vamos tentar agora mesmo das datas finais. Agora, convidados mesmo, nós temos, olha, a verdade seja, estou a tentar um convidado, portanto... E tentamos o Manuel Fernandes, o João sabe disso. Sim. Tentamos o Manuel Fernandes. Eu acho que em abril vamos ter um grande convidado. E em abril já dissemos que vamos ter um grande convidado. Temos que, ele até vai estar cá em Portugal, porque hoje soubemos, ele já não sei se viste no canal do WhatsApp, ele já confirmou que vai estar cá em Portugal. Mas estamos a tentar que isso seja possível. E gostávamos de voltar a fazer o programa ao vivo, porque foi, o Patreon sempre foi idealizado para isso. Ainda no outro dia me perguntaram isso, como é que estava. Nós temos o dinheiro de parte, não pensei que andamos aqui a passar férias nas Malvinas, nas Malvinas, como alguém disse há bocado na brincadeira, com o dinheiro que eu recebi no X, em vez de ir para as Maldivas, ia mais é para as Malvinas. Mas a verdade é que, olha, se calhar se o Sporting voltar a ser campeão, se calhar fazemos finalmente os programas ao vivo, que tínhamos tudo preparadinho para fazer, não fosse o Covid, e olha, até pode ser uma experiência engraçada, gravar programas ao vivo com o Sporting campeão, isso seria muito bem-vindo, mas estamos a tratar de convidados. Em abril acho que vamos ter aí um grande convidado, tudo leva a crer que não vai falhar. Não acho, o convidado é grande. O convidado é grande, o convidado não é grande, o convidado é enorme. Ao nível estratosférico do Guiocas. Podemos ter em breve aqui, vou deixar só este véu, podemos ter em breve aqui um dos campeões do último campeonato. Não digo mais. Pronto. Está dito. Nem eu sei do que é que ele está a falar. Assim, este, e depois tenho... Eu também não. E eu depois tenho que terminar assim o programa como se eu soubesse quem era. Mas pronto, enfim, avançando. Gente, está terminado então mais um Sporting 160. Eu que prometo que para a semana vou sair da Madeira, está bem, prometo, porque isto no voar está um bocado caótico, mas prometo que vou sair da Madeira para voltar com uma melhor qualidade de imagem. Obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir. O Gato do Varela está de volta a este programa. Quantas saudades já tínhamos? Chama-se Guiocas. Desse mesmo. Acho que a minha filha batia-me. Se calhar, não. Mas chama-se Jubas. Inicialmente chamava-se Jubas. Mas ela queria lhe dar o nome também. Então ficou Cookie Jubas, porque ela queria lhe dar o nome do Cookie. O Lacho, então ele chama-se, oficialmente chama-se Cookie. Na verdade, chama-se Cookie Jubas e depois tem os nomes da família mesmo da nossa. Certo. O meu e da minha mulher, porque ela quis registrar o meu nome completo. Exatamente. Quis registrar com tudo. Mas eu queria que ele se chamasse Jubas e disse-lhe ela, Jubas, filha, que tu tens um na cama e dormes com ele muitas vezes. E ela, mas eu gosto muito do Cookie, então fica Cookie Jubas e ficou Cookie Jubas, pronto, é o nome do gato. Pronto, eu não vou dizer os apelidos dos animais cá em casa porque senão termina amanhã. O último é Varela, é fácil de perceber, e depois o outro é o da minha mulher, mas é Cookie Jubas, Mourão Varela, que é o nome da minha mulher e o meu. E agora está-me a estragar a camisola, essa camisola! Quero-me estragar a camisola, ainda por cima de centenário, tem que ser aqui. Gente, está terminado o Sporting 160, obrigada a todos. E resta-me desejar-vos uma ótima semana. Mantenham-se unidos em prol do Sporting Clube Portugal. É para isso que cá estamos, é por este amor que falamos todas as semanas. Obrigada, João. Obrigada, Pedro. Obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir em direto e que nos vão ver e ouvir ao longo desta semana. Viva o Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting. Viva o Sporting. Vamos seguir os nossos telemóveis e todos juntos cantar a marcha!